a terra que era aqui. Onde estão essa droga no sertão? Pergunta e Yolanda está em suas mãos. Eles já querem pela minha memória. Você tem a luz da lua, não enterra seu coração. Navegarei sob o firmamento, o céu de Anastácia. E aquela estrela eu direi, esses filhos que trago aqui são para ti. Conheça a história, a do homem de gravata e a do ancião. Tomei o seu remédio, mas lá do outro lado jaze num portão. Onde é que fica esse tal de paraíso? Cheiro já vão te mostrar. O meu medo é maior que a minha fé, assim como a espingarda protege a sua mulher. Navegarei sob o firmamento, o céu de Anastácia.